Isto do segundo lugar agora começa a ser diferente ou mantém-se tudo aquilo que o José Marreco tem feito até aqui com a sua equipe? De facto, tem mostrado jogo a jogo e na classificação que algo tem mudado. A equipe de facto está diferente, está mais consistente. O segundo lugar obrigou a fazer outras coisas ou não? Nada, não me obrigou a fazer nada. O que me pediram desde o início da época foi manutenção, e esse era isso que queríamos e é isso que vamos tentar fechar o mais depressa possível. Mais do que isso, outras equipas que investiram muito para lutar por esses lugares, esta gente, como o senhor sabe, de Oliveira, é muito séria, é muito cumpridora e quer continuar a ser. Eu acho bem, eu só me identifico também com gente assim, e portanto o orçamento reduziu muito. E o que esta direção mesmo assim conseguiu, reunir este núcleo de jogadores, tem sido fantástico, porque eles estão a crescer muito. E quando eu acredito muito, quando os jogadores crescem individualmente, o coletivo também cresce. Agora, eu não me esqueço também que nos primeiros 2-3 jogos da época, os resultados foram enganadores. O que se passou? A equipa já tinha mostrado algumas coisas. Agora, efetivamente, criámos uma estabilidade e uma consistência que é essencial para quem quer estar no futebol. E agora é continuar. O campeonato ainda é muito longo e de nada nos serve estes resultados se falharmos a seguir. E o que eu lhes digo muita vez, e não tenho problema de dizer aqui, é que ninguém acredita em nós. E portanto, isso é o que nos dá mais força. Mas agora, o segundo lugar é visto de outra maneira, José Mara. Quer não. As outras equipes começam de facto a olhar e armar-se de maneira diferente. Pois, acredito, eu preparo o jogo, vemos muito, eu e a minha equipa técnica que trabalha muito, aquela malta que está comigo também, preparamos o jogo em função do adversário também, e com certeza que agora também começamos, vindo de uma série tão boa, começamos a ser um alvo também que nos querem ganhar, é normal, é o futebol. Temos que saber lidar com isso. Agora, esta sequência de jogos constantes também ganha um ritmo. Agora há uma paragem, penso que o Rap existiu, e há uma paragem, não é? Isso será prejudicial? Não, jogamos já na terça-feira também. Temos o fim de semana, mas jogamos na próxima terça-feira, vamos acertar, por causa do acerto de calendário também nos falta. Não, nós não nos podemos queixar que temos muitos jogos e que depois temos poucos jogos. O que é? Ou é ou não? É o que temos, e temos que lidar com isso, achar soluções. É lógico que se viu que a partir dos 70 minutos a equipa quebrou, normal, jogámos, não faz 3 dias, é normal. Agora temos que saber lidar com isso, e cabe-me a mim e ao resto dos treinadores achar soluções para isso.